chame aquele controle 120 decimal 1. Chame controle 119.65, tem bom voo. Controle 1935, bom dia, bom domingo. Cruzado, deixa eu descer da 150, cruzado 200, controle Ilhéus em 1201, 3060. 5. Bom dia, Gol 1005, suba ao 380, saída da Elvio. Salvador, Vitor Mike Bravo. Prossiga. Usando agora o 050 a 10 milhas de Salvador. Solicita mudança, senhor, no plano. Muda o destino para Serra Bravo Kilo Golf. Estimando Serra Bravo Kilo Golf aos 1627. Gente, Vitor Mike Bravo está modificado o destino 14. Atenta a saída Conde, vai passo a passo até Campina Grande, para terminal de Recife. Gente, bravo. Direto Campina Grande, Vitor tomando a proa direta de Campina Grande, Bravo. No 765 1015, chame o centro Recife 13325, alterne 1288. 13325 e 1288, bom dia, obrigado, 1015. Autorizado, reposte táxi do 1260. Ok. táxi 1260174. Abordo, alteração a 2 com 3 horas e 10. 1260, táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame a torre em 118.6, ajuste 1012. Boa viagem, bom dia. Gente, direita Juliette 18. Não, aqui, obrigado, olha. 1260. Azul 4146, Recife. Preto Ramirez, Fox, 018 da presente, aguardando a chegada da Pico Alfa. Positivo, gol 0 no 5, mas quantas vias pro Topo Flying? Zero autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, 10, 10, gordo, 260. Gol no 0, no 5, parece que a restrição foi agora na proa 230, limitado a nivelamento, quando reassume na proa de Sagai, 0 no 5. Decolou 25, chama o controle 119.35. 035, gol. Bom dia, até 3895, tenente formação Victor. Solicito nível 320 para Guarulhos. Confirmando o nível 320. Afirmo, 3895. Tenente, tá 3895, aguarde coordenação 320 Guarulhos. A saída é a Dael, Diné, após voa direto Sagaz. Alguma possibilidade de fazer a gole Monza, Monza 3895? TAM 3895, o controle coordenou conosco que essa saída está suspensa momentaneamente. Ok, Tenente, Dael, Diné, após voa Sagaz, TAM 3895. Tenente. Terra, Recife. Ah, deixa o controle agora em 1 no velocidade da 1-0, pois somente o ataque foi bravo interditado. É, somente 90 metros impraticáveis. A cabeceira está deslocada em 90 metros. Ok, somente 90 metros deslocado, obrigado. Positivo, 050, acionou a idente na pro de Amão, tá no Serra. Lui na pro de Toque. Tá no Serra. Controle Salvador, bom dia, o FG 6740, desce a 110, tem informação fixa. Bom dia, objeto 6740, identifique sob vetor, curve à direita, proa 070, limitado pelo localizador. Direita 070, limitado pelo localizador, objeto 6740. 6740, desça até o nível 040. Desça ao 040, objeto 6740. 3295. Tá 3895, autorizado Guarulhos, nível 3, 2, 0, via Épero Isque 58, decola da pista 1-0, a saída Dael, transição Diné, após voa direto Sagaz, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5021. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Épero Isque 58. Decolagem pista 1-0, menor curva direita, na Adel de Né. Após de Né, voa Sagaz. Controle 935, transponder 5021, 3895. 3895, correto, chame quando pronto, informe o portão é o 02? 01, tá 3895. Gente, tá 3895. Voo no 777, ponto cópia. Pronto pra cópia, voo no 777. Voo 1777 para Porto Seguro nível 320 autorizado, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, saída da El, transição de Né, primeira curva à direita, controle 119.35, acione o código 5023. Provado 320 Salvador, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, cumpre o perfil da Dael, transição de Né. Chama o controle em 1935 e aciona 5023, gol 1777. Gol 1777, cortejamento correto, encontra-se no portão 4? Afirmativo. Chame quando pronto. Aperarei. 740, direita 080, desça para 2000 pés, ajuste 1012, informe o localizador. Webjet 6740, descendo para 2000 pés, na proa 080, ajustado 1012 para o localizador. Alfa Tango Serra, vou na proa de Duna. Proa de Duna, Tango Serra, mantendo aí no 50, ok? Pista para 2.000 pés, ajuste 1.012, informe o localizador. 2.012, na proa de Duna, reportará Tango Serra. Uno 260, chame o centro Recife, 1133, correção, 12545, alterne 12685. continue a aproximação, reporte avistando, sinal pistão zero. 2 milhas de duna, completa a aproximação, reporte avistando, web 6740. Cheque 3, já tem pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 8 nós. Tem livre pouso, trem stand-by, web 6740. Azul 4060, identifique, desça ao nível 040. Identificou 040, só informa que perdeu contato com o Restriction 264, ok? Ciente, ILS ou R9? É o ILS. Oi, na proa de Duna 4060, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 2, informe estabilizado. Duna para 2000 com 10 no 2, 4060, reportará estabilizado. Dando o curso do localizador, o Alfa tendo CA, torre 118, decimal 612, CA. 612, amigo, bom final de semana aí. Bom dia do papapapá, o Patango Serra. A Patango Serra completa a aproximação e paga o seu símbolo. Positivo. A intenção quando passar o marcador é circular para 107. Vicente, reporte passando o símbolo já visual. Favorável, Patango Serra. Passou para voo ali, 6740. Pouso 120 graus, 8 nós. 6740, livre pouso 10.